Eu recebo aqui no estúdio, neste momento, o Fernando Lima, ele que é secretário municipal da Educação aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, secretário. Bom dia aos ouvintes da Rádio RCI. Uma grande satisfação estar aqui nesse início de ano 2019. Desejamos a todos aí um ano de muitas realizações e que possamos celebrar e continuar presenciando a transformação da nossa cidade e as conquistas, né, da nossa população como um todo. Esse período que é de férias escolares, mas que é de muito trabalho para a organização, né, do ano letivo que começa ali em fevereiro. Como é que está o preparativo na rede municipal de ensino aqui em Foz? Nós estamos, nesse momento, em período de recesso, né? São férias coletivas. É o único período do ano onde nós conseguimos dar férias para os nossos servidores, assim, de uma maneira geral. Então, o momento mais viável de fazer isso é realmente nesse mês de janeiro. Nós interrompemos as atividades da nossa equipe no dia 21 de dezembro e agora, 21 de janeiro, as equipes de trabalho começam a retornar para os preparativos que antecedem o retorno das aulas. E como você disse, sempre é uma expectativa grande, a gente tem aí uma logística muito grande para organizar, já que são quase 30 mil alunos, são 94 unidades de ensino entre escolas e CMEIs, e temos nesse momento aí obras em andamento, temos vários ajustes sendo feitos, providências em relação a materiais, recursos, alimentação escolar, tudo isso a gente precisa antecipar para que no retorno das aulas as crianças e principalmente as nossas equipes de trabalho encontrem tudo de maneira satisfatória e positiva para a realização dos trabalhos. Tem alguma escola ou CMEI que está passando por reforma agora nesse período aí de férias escolares? Porque em anos anteriores a gente teve, né, justamente esse período aí sendo aproveitado para intervenções maiores em alguns prédios. Isso. Como é que está a situação neste ano? Nós temos, sim, várias unidades, inclusive, passando por intervenções nesse momento. Duas delas são intervenções mais destacadas, que é a Escola João 23, no Morumbi, e a Escola Olavo Bilac, na Gleba Guarani, onde está acontecendo uma reconstrução total. A Escola Olavo Bilac, ela foi demolida e vai ser reconstruída com uma planta nova, uma sede moderna, dentro dos parâmetros atuais daquilo que se preconiza, desde exigências da vigilância sanitária e corpo de bombeiros até mesmo espaços mais adequados para o encaminhamento da prática pedagógica. E temos outras escolas com intervenções menores e uma ampliação no CMEI Cláudio Lourenço, que é lá também na região de Três Lagoas. Temos uma reforma completa do CMEI que funcionava no antigo Caique do Porto Meira, que foi fechado na gestão anterior, foi encerrada as atividades e agora nós vamos reformar aquela unidade. Ela foi completamente depredada, destruída nesse tempo que ficou fechada a unidade. Nós estamos reconstruindo para ofertar novamente aquele espaço para a comunidade nessa perspectiva de atendimento da educação infantil. Então, são muitas intervenções. Nós estávamos contabilizando semana passada. Temos aí pelo menos 25 projetos em andamento, 13 atuais acontecendo nesse momento e outros 12 que ou já foram licitados e vão iniciar em breve ou estão em fase final de elaboração dos projetos para serem licitados ainda durante 2019. E realizados. E qual que é a data que está prevista aí até para o retorno dos alunos ao início, né, do ano letivo 2019? Esse ano letivo de 2019 vai iniciar no dia 6 de fevereiro. Os pais podem já ir se preparando, aqueles que já receberam a lista de materiais das escolas no término do ano passado podem já ir providenciando durante esse mês de janeiro, deixando tudo pronto, que no dia 6 de fevereiro nós retornamos com as atividades aos alunos. No dia 1º de fevereiro retornam as nossas equipes de trabalho para preparar os ambientes e organizarem as salas de aula, organizarem todo o espaço, e no dia 6, que é uma quarta-feira, retornam as atividades com os alunos. Com relação a matrículas, rematrículas, Como é que fica até a situação? Porque, claro, rematrículas, muitos dos procedimentos já foram feitos no ano passado, mas para quem está chegando agora na cidade ou vai transferir, quais são as orientações? Nós temos recebido muitas ligações nesse período. A secretaria tá funcionando internamente nesse mês de janeiro, aí, pelo menos nesses primeiros dias, com uma equipe bem reduzida mesmo, mais para atendimento de protocolos e essas informações que a comunidade busca. Então, nós temos atendido a população dessa forma e orientado que voltem a procurar o serviço no dia 1º de fevereiro, tanto para situações de matrículas novas como transferências. Tudo isso vai estar disponível a partir do dia 1º de fevereiro. Existe uma preocupação com relação à quantidade de vagas, mas pelo dimensionamento até que vocês fizeram, enfim, a expectativa de que todos que procurem encontrem vagas, como é que está esse planejamento? Sim, no ano passado nós já, inclusive, antecipamos essa logística de matrículas, justamente por conta desse preparativo, dessa estimativa de vagas e demanda de turmas para o ano de 2019. Então, é natural que a gente tenha uma visão sobre isso. Nós temos um dimensionamento dessas vagas, um mapeamento das regiões da cidade e essa distribuição das vagas. E o que acaba acontecendo é que nem sempre a família consegue, de repente, a vaga naquela escola que gostaria como primeira opção ou naquele CMEI, mas em cada bairro da cidade nós temos a felicidade de ter aí pelo menos de 3 a 5 unidades de ensino e conseguimos remanejar nesse contexto o atendimento para essas crianças. Vamos falar... Assim a gente consegue também garantir que ninguém fique fora de atendimento, que nenhuma criança fique sem o atendimento. Vamos falar também de uma atividade que acontece agora neste mês de janeiro, as colônias de férias, né, que acontecem nos centros de convivência aqui em Foz do Iguaçu e começam já na semana que vem agora, né? Essa semana é o período aí para o pessoal fazer a matrícula dos filhos ali. Qual que é a orientação que pode se dar quanto a isso também? Nós, o ano passado, trouxemos essa inovação que foi a colônia de férias nos centros de convivência. Nós temos 6 centros de convivência na cidade, 6 unidades distribuídas nas regiões da cidade e aproveitamos esse período de janeiro, então, para auxiliar os pais nessa grande tarefa que é cuidar das crianças nesse período que elas ficam, de certa forma, ociosas. Então, elas buscam atividades, elas querem atividades, querem extravasar, querem brincar. E nada melhor do que fazer isso num ambiente supervisionado, num ambiente pensado e preparado para elas. Então, nós teremos aí as colônias de férias iniciando no dia 14 de janeiro e vão durar toda a semana do dia 14, depois a próxima semana também, encerrando no dia 25, então, essas atividades. Teremos 2 semanas cheias de atividades nas colônias de férias. São atividades esportivas, atividades pedagógicas, atividades aquáticas nas piscinas também. Teremos sessões de cinema, enfim, mini gincanas realizadas em cada um dos centros. E é importante que os pais que tenham interesse em que a sua criança participe dessa atividade, que procurem a secretaria do centro de convivência mais próximo da sua moradia e façam essa matrícula, então. Esse trabalho vai ser ofertado nos dias 10 e 11, ou seja, quinta e sexta dessa semana. Nós vamos recepcionar as matrículas. Temos um limite aí de 125 crianças por unidade. Então, é possível que, de repente, ao procurar a vaga ali, se exceder esse número, nós vamos formar uma lista e, conforme for possível, nós vamos chamando mais crianças para participar. Mas, a princípio, são 125 vagas em cada unidade e as crianças vão ter, além de todo esse suporte e esse acompanhamento, vão ter lanche também. Vão ter um lanchinho servido durante a tarde, as atividades vão acontecer no período da tarde sempre, e aí em algum momento da tarde a gente faz aquela paradinha estratégica, serve o lanche para as crianças e depois retoma as atividades até as 5h30 da tarde. E nós teremos até mais assuntos para abordar aqui com o secretário Fernando Lima, ele que é secretário municipal da Educação aqui em Foz do Iguaçu. Sei que, né, sua agenda tem um compromisso daqui a pouquinho, uma reunião ali com o prefeito. Isso. Então agradeço aqui sua vinda à RCI e desejo aí um bom ano letivo a todos da área de educação aqui na cidade. Nós agradecemos e nos colocamos sempre à disposição e aproveitamos aqui, eu quero tomar essa liberdade, aproveitando hoje dia 8 de janeiro, é um dia especial. para algumas pessoas queridas que fazem aniversário hoje. Não sei se já foi mencionado antes, a nossa querida jornalista aqui, Malu Neumann, está de aniversário hoje. Ela foi o contato e conseguiu me trazer até aqui hoje, então eu não podia deixar de mencionar. É uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande. E tem também uma pessoa muito querida para mim, que eu tenho um amor muito especial, que está de aniversário hoje também, completando aí mais um aninho de vida. E para quem eu já dei o presente ontem, já dei os parabéns ontem, me antecipei, mas quero hoje aqui deixar registrado também o meu carinho especial por essa pessoa que está fazendo aniversário hoje e desejar aí a todo mundo que tenha assim, um excelente 2019 e que possamos sempre vir aqui até a rádio trazer notícias positivas para a nossa população, das realizações da educação e das realizações da prefeitura de modo geral.